canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer, eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Lá, lá, lá, iá. Tudo que passei, chorei, pois vi o tanto que sofri. E o que me emocionou não foi a minha dor, o que me emocionou foi o Senhor. Eu percebi o tanto que me falta estar ali, sem ter nada em troca, só os braços do querido Deus me basta. Ah, como eu senti falta. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer, eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer, eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era ainda noite. Eu via uma cama, ele dizia: volte. O banquete é servido de manhã. Eu te dou paz e uma mente sã. Essa canção nem saia do papel.